foi dormir pra não sonhar no barraco, só eles três. O carrasco sem capuz conduz o circo outra vez. Sangue simboliza lealdade além da vida. Extinto energia, semente, flores extingidas. Desejos, ilusões, vontade de uma criança. Em confronto com a matéria que carrega uma vingança. Impunidade e liberdade, inocentes atrás de grades. Molecada curte o parque enquanto ele a realidade. E as pancadas que levou pra ser domador da dor. Mata o medo e vai pra cima, os inimigos em tremor. Pois a primeira vez ninguém esquece, mas vicia. O fogo em parafuso com a estrutura de família. Promessa, luz de vela, velha loba, suas crias. Coitado em aflição, sem visão do que viria. Tempestades cruéis, sangue sob os pés. Dilúvio de fiéis, seus pecados no convés. Pra longe dos males, em ares mais rarefeitos. O tempo e seus efeitos e a moral dos imperfeitos. Seus feitos nada tem monstro, mas monstros podem criar. Passagens pela terra sem a chance de voltar. Ouça o que o microclima diz. Seja você pra ser feliz. Veja que a vida é por um triz. O mestre também for aprendiz. Ouça o que o microclima diz. Seja você pra ser feliz. Veja que a vida é por um triz. O mestre também for aprendiz. Observe o ambiente, notando sua presença. Diferente de outras mentes telepáticas, contendas. Culpado tem razão, inocente tá sempre errado. Com o preço do suborno pro mundo ficar calado. Escutar por um segundo sua voz interior. Não sendo absurdo, se tornar o benfeitor. Não sei se foi perdão, não sei se foi amor. Pra muitos até mesmo sentimento inferior. Do portão pra fora, sua caixa de Pandora aberta, certa suas metas que a aurora não demora. Chora muito, mas se cobra, escolhe de errônea forma. Uma chance pra saber que o que é da vida, morte cobra. Agouro de um presságio, na bênção do milagre. Seus pensamentos vagam pra bem longe dessas grades. Fez dos empecilhos escada para o futuro. Seus netos e filhos herdeiros de um novo mundo. Onde se possa ouvir antes mesmo de falar. E o dom de evoluir nos leve pra algum lugar. Ouça o que o microclima diz. Seja você pra ser feliz. Veja que a vida é por um triz. O mestre também for aprendiz. Ouça o que o microclima diz. Seja você pra ser feliz. Veja que a vida é por um triz. O mestre também for aprendiz. Entenda a periferia, que a venda nos olhos é posta por quem não se gosta. Caminho sem volta, viver na história. Momento em memória, ver de vingança se torne vitória. Pelo século, pelo século.